One moment. Come on! This will be next. What is it? No, no way. Maybe this sticker? No way. Choose one sticker. No way! Hey, stop! Come on! Pude evitar preguntarte, pude notar en tus ojos tristes que lloraste te maltrató. Dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace. No. Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte. Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes. Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo, cómplice la noche de nosotros dos. Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama, muerto de la risa, y él no sabe nada. Yo no soy bandida, yo soy una dama. Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga. Aô, moleque!

você, meu bem, prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo num precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. GTR NET, eleita a melhor da região. Muito mais emoção e velocidade pra você. Planos a partir de R$ 74,99 mensais. É ultra velocidade a um precinho super acessível. Faça já o seu plano ou ligue para o telefone WhatsApp 85-33-36-26-79. E mais, a GTR NET é 100% em fibra óptica. Estamos localizados na rua Raimundo Nogueira Lopes, 673, Centro de Horizonte. GTR NET, a melhor da região. Neste sábado, não percam o programa Saudades da Jovem Guarda, aqui nas ondas da 104.9 Horizonte FM. Músicas da Jovem Guarda que marcaram gerações, das 19 às 21 horas. Apresentação: Evaldo Barbosa e Orlando Rações. 12 horas e 53 minutos. Agora o negócio é o seguinte, hein? Energizando, pra cima, pra cima, pra cima, Floripa. Fazer com essa tal liberdade, se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende a vida alguma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Ah! Não sabia. Eu andei a a jurerê florida. Bora, P12! Você é tudo que eu queria. Quero te abraçar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu. Break

já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Menina parceira, eu te amo. Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo. Menina parceira.